saída da EL 380, azul 69. E o 966, já tem indicado? 09, agora o 966. Tá indicado? 250. Ah! Tô controle, igual no 166. Eu tava com 309, como eu fiz 10 mil, agora tô com 250. Tenta. Decimal 8 e a torre 118, decimal 95. Termo, então modifique para a subida coral, permanecendo curva à direita, é colando a 17. Saí da Coral confirmando que ele Serra Lima. Fui em pessoas a bordo, autonomia e alternativa. Parece que ele Serra Lima para acionamento táxi. Decolagem chama a torre no 8, decimal 95. Altímetro no 0, no 4. Bom voo. E na meia? Ok, como era? 3, 1, 1, 6. Decretário chama pra iniciar o táxi. Tango Oscar Golf Kilo, não atrasa o esquecimento do controle no setor a reportar, do seu decretário. Salvador, foi voar em W da 3894, pode voar o TR-2366? Afirma, tá 3894. É, 366 direto, tá, pode estar, tá 3894. Tá 3894, reduz o teste para 2509. Esse tá reduzindo 259, tá 3894. Salvador, boa tarde, 143, gente da GMS. Taxi Hotel Índia, autorizado a linhar de decolar, 120 graus, 109. Autorizado a linhar de decolar, 120, taxi para decolar. Batango Vitorino de Juliette, avistado, pode autorizar cabeceiro 97, vento 110 graus, 109. Eu leio, final da 7. Bom, sistema educa 368 para evitar a área restrita. Confirmado, após demo 366. Após Golf 368, Xaner Meono 435 do nosso área restrita de Aratu? Negativo, então após Golf 368. O controle está 3290. A 3290, prossiga. Pode estar, qual é a posição que será que a gente foi? Pode estar, que serve para 366. Ok, obrigado. Um, dois, um, décimo, nove. Serra, para Aracaju, Serra Brava, para o meu aprovado, nível 210, via Golf 677. Decola da pista 17 após a decolagem, curva esquerda, saída Puca, Jamon, foi direto para Aracaju. Aciona transponder 5111, controle Salvador 120, decimal 8. 4. Ok, gente. Aproveita 94, desça para 4 mil pés, ou existe na 0-4. 4.014, para o táxi, chama a torre 118, decimal 95, ajuste no 0-4, tem um bom voo, Eco Serra. Taxa na 6201 para o Galeão, aprovado nível 3620, via Upper November 857. Até Mulsu, Mike Oscar Lima, Sierra Uniforme, Mulsu, após conforme rota do plano. Recolada 1-0 com curva à direita, saída Dael, após Leda, depois direto Irumi. Aciona 5-1-1-5, controle 1-2-0, decimal 8. Chané 6201, autorizado Galeão, nível 360, Beranger 9857. Recolada 10, curva à direita, Dael, Leda, Irumi, após Concorde. A frequência do controle saída 1208, responde 5-1-1-5. Reto, o sinal é 201, no portão 7, chame pronto para o cheback sonométrico. Voador, boa noite, 69, posição 10, cheback sonométrico. Silvia Sonar, boa noite, 69, chame táxi. Sente que o irmão Oscar precisa via corredor, o nome é 1510, o agente Salvador 1014, reporte ingressão no corredor Interlagos. A 3290, desce para nível 050. Conheça 3290. Gente, boa tarde. Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. Então, 1, afirma? Gol 1166, formou um tráfego mantendo 510, próxima região do servidor 366, não vai interferir na aproximação. 7166. Até o meu Oscar Mike Delta, vou indo para o Odo Farouti e Sapuã, hoje em Salvador 1014, reposto para a descida. Ok, 1-3 agora, Juan de Sapuã, porta descida, Oscar Mike Delta. Gol 1166, se me torre na frequência 118 do Sumar 95. Maria Nova, 5-2-8-9-4, desço para 2500 pois, o agente no 0-1-4, autorizada Renato, participação do servidor 366. Porta da alta 366, descendo para 2500, ou 3294, autorizado procedimento. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 9645, cruzo nível 225 para 1180, informação Quebec. Gol 645, a sua identificação, desta vez chegada a bordo para nível 050, o ajuste na 014. Autorizado para 050, na chegada a bordo, 1-0-1-4. Gol 945. A Tango Oscar Golf Kilo, desta vez autorizada até o nível 050. 050. Zero, confirma que eu estou de risco? Afirmativo, 10 graus antes de esquerda, já está entrando com a flor de saco. Entendi. Estabilizou já, 384. Confirme. Está preparado para o treino? 384. 81, 181, a voz do saco. Confirma que eu não sou treinado, vamos. Atrativo, tá? Gente, autorizado, táxi, gol 1869, via Batim 1 no Índia, ponte espera pistola 0, onde chama a torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1014, um bom voo. Aqui é Batim 1 no Índia, no ponte espera 295, 1094, gol 1869, graças a Deus. É meio momento de seguir na aproximação. Gente, tá 3894. Salvador, 3190, gente da Quebec, descendo a 1. 3190, aguarda. Papa Romeu, Oscar Mike Delta, desça para 500, pausa, existe no 0-1-4. Descendo, que ação, 0-1-4, como é que é? 3190, ação, identificação. Dessa vez, chegada a Mário para nível 090, existe no 0-1-4. 0-1-0, e a Mário está 3190. Respondo 5-1-2-3 e o controle em 1-2-0, decimal 8. Cidade Serra Brava, o meu foco, 1-3-5-0, via Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristiano, Rádio Cristi O 4206 é correto, chama protecionar na posição 08. Decolagem pistão na sétima saída coral. Bateu, ó. Tá passando 1300. Vou acelerar a descida. 3894, semi torre na frequência 198, decimal 95. 395. Estacionamento tá 3677 no 9. Tá 3677, autorizado para o estacionamento, chama tanto táxi. Autorizado, resposta lá, tá 3677. Solo azul, aviona agora sim, para precisar. Azul 25 mais de 1, autorizado no 73, chama táxi. Obrigado, para táxi. Tá Lima Torres. Pode decolar e mantenha reto até 2000 pés. Pode boa tarde, boa noite, tô 69, troca a parte de espera 0, pronto. Gente, boa noite 69, mantenha a parte de espera, cabeceira na 0. Boa tarde, boa noite 69. Que você é Lima, reparta pronto pra decolar. Voo no 166, sala 33, libera direito, vê se é que você substrói no 21, decimal 9. 19. Boa. Foro 166, autorizado Alfa da reportagem da Juliette. Alfa reportagem da Juliette, 1-6. Indicando sempre o recurso na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Contra recurso 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Foco trote operando. Mas é 01 é negativo, mantenha a setora aguardando, é autorização. O 01 mantenha a costa azul, 510. Como é que é que dá, você me torna a frequência 118, decimal 95. 118, 95, acho que é mais legal. Torre Salvador, acho que é mais legal, agora você vai para Tamares, para pousos, instruções da pista 17, para 4. Gente, eu falo meu, acho que é mais legal, autorizado de imediato, cruzamento da final 1-0, reporta na final da 1-7. Autorizado, cruzamento imediato da final 1-0, reporta na final 1-7, acho que é mais legal. O 1645, programa para após bom se vai ser 368 para evitar a restrita. Após bom, claro, 368, bom, afirma. Então, eu sou Luciana Lima, decolagem autorizada, cabeceira 17, o vento 100 graus, 109. Entendimento? Era 6143, aguarde. Minha Vitor 366, tá 3290. Tá 3290, sendo torre na frequência 198, decimal 95. 95, obrigado, boa tarde. Salvador, tá 3290. Garage Salvador, recebe a navegação na Praia de Serra Viva 366, tem descida para 25003, o ajuste 104, autorizado a Renave. Afirmo, autorizado a Renave, descendo para 2500, na Praia de 366, 613. 182. Afirmo. Autorizar o táxi, o TAN 3677, via Pátio 1 no Índia, ponto de terapia no 0, chama a torre, 182.95, ajuste de altímetro no 0, no 4, no voo. Bateu um Índia, 18.900.0/10, 1014, 3.77, obrigado. O programa para a volta é revista 368 para esperar a receita. 4.10, Mega Bank, foi 3.68 para a receita. 01, autorizado para a receita. Para o táxi, 65 agora, reduzido. 3 horas e 40, eu vou ter a do posto de luz. 35 mais 1, mas o táxi já somente até o final do táxi atualizando na guarda nessa posição, ok? Reproduzir para o avião, até parte 3, final do parte 3. Acima, está saindo do parte 3, vai guardar para ingresso no parte 1, ok? Autorizado, direto para o coral. Dando informação, tráfego à esquerda, o helicóptero mantendo 1 mil pés em 95 aproximação. Setor norte. Autorizado, posto Sierra, para 3290. A Juliette já está autorizada, engraçando o patio na posição 0612. Ok, faz a passagem da montanha, está autorizado para 0612, para 3294. Oi, por quantas milhas? 0155 milhas. Gente, livre de desvios após resto na prova de etapa. Após desvios, etapa. Tá estabilizado, 6143. 3, 2, 1, da companhia TAM, ingressando por dentro de Guarulhos, após nos livrar, o ingresso está autorizado e chama a torre em 1-1-3-5 no ponto para quando pronto. O agente chama 0-1-4, bom voo. Pode passar a direção, para a chamada 3-2-1-5-14-9-5. Obrigado, até a próxima, boa tarde. Scala RMAR, curvas pela esquerda, Oscar Mike Delta. É 1-4-3, continua a aproximação, agora é para o número 2 para o pouso, ajuste no 0-1-4. 0-1-0-4. Meu pai foi ajuste no 0-1-4. 4.000 com 1-0-1-4, está 3-1-0. Para quanto dano? 4.000, Kilo Romeo Oscar, veio estrada da presente. Boa, já está presente, Kilo Romeo Oscar, grato. Uma 645, está autorizado vossa revisor 366 da presente, descida para 2500 pós, autorizado a Renave, reporte passando no meio. Agora o voo do 645 solicita manter o perfil, 368 e após o 366. Ativa a função de tráfego da presente, voo estradista 366. Voo no 645 informa que vai manter o perfil, senhora. A senhora vai conduzir a gente para uma aproximação desestabilizada, ok? 3290, pouso autorizado, confirmando. No solo de 40, liberou via ECO no 219. 219, 329. Acho que o Mike dá 00 final da 97 e aguardando instruções para pouso. 00 final da 97, vamos passar de trabalho, aguardando instruções para pouso. Xana 6143, pouso autorizado no 0, vento 1, 00 graus e no 0 nós. Livre pouso no 0, 6143. Será a radial 290 Salvador? Direita 270, metade pela radial 290 Salvador. Boa momento. 3190, desça para 2500 pés, ajuste no 014, aguarde para essa, Mr. Arbitro 366. 2500, aguarda essa 3190. 3190, o senhor está afastado 9 mil, 8 milhas Oeste do Serra Vitor 366, resta uma navegação para o Serra Vitor 366. Lado do Serra Vitor 366, tá 3-1-0. Patango Oscar Golf Kilo atinge e mantém nível de voo 050, confirma recepção do procedimento terminado. O 3-1-0, afirmativo. O Oscar Golf Kilo, o senhor é a tripulação aeronave homologada da aeronave? Negativo, vetoração para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 005, o limite será radial 290 de Salvador. 0005290, Oscar Golf Kilo. Qual seu programa espera sua posição rotatória no 1500 pés? Avião 01 através do Tuaçu? Já levou o Tuaçu, eu também estou mandando a comunicação, Guardião 01. Torre 1895, Guardião 01. Grato, 01. Coluna 645, está agora 5 milhas norte do Serra Vitor 368, resumo navegação do Serra Vitor 368, descendo para 2500 pés, ajuste no 014. Mando na proa do 368, 2500, no 014, Coluna 645. Boa tarde, Guardião 01. Guardião 01, boa tarde, prossiga. Em Jaguari, tem intenção, é quando autorizado, direto para o Graé, Guardião 01. Ok, dá presente, direto Graé, sem interferência com aproximação da cabeceira no 7, repassa na curta, ajuste no 0 no 4. Fazendo pré-check no 1 no 0 graus, com no 09. Autorizado o cruzamento, encontrará na curta final para o Graé, sem interferir com o 1 no 7, Guardião 01. Bom, noite, menor, decolagem autorizada, vento 1 no 0 graus e no 09. Teve decolagem com 1869, inicial. Tiros. O senhor está liberando a gente, então, de passar, liberando a restrição do Serra Vitor 368, que é 4 mil pés? Sabe, o senhor está Serra Vitor 368. Ok, estamos voando a proa do Serra Vitor 368, o senhor libera da restrição do 4 mil pés do Serra Vitor 368? Cancelada a restrição do Serra Vitor 368, gol no 645, autorizada a final RNAV a partir do Serra Vitor 368. Desça para 2500 pés, ajuste no 014. Afirma, agora 2500 pés liberados da restrição do 4000 pés do Serra Vitor 368. Gol no 645. Cabeceira no 7. Após o tráfego. Afirma, graças na parte de posição 3, né, 143. O Romeu Oca mantém espera sobre a alta torre e chame torre no 895. 285 quilos, Romeu Oca. Quem Salvador é o quilo, Romeu Oca? Boa noite, 69, decorado aos 44, time controle Salvador, 120, 1008. 208, boa tarde. Quilo Romeu Oca mantém espera visual na vertical da César, 1500 pés, aguardando instruções para seguir para o final na 7. O quilo Romeu Oca, entendeu? Vai manter espera, tá pronto. Dia pro azul, é um pouquinho mais pra frente, aí só 613. Gente, só um minuto, eu nos coordenar com a torre, essa é a coordenação do jogo. Ok, obrigado. Está lá, velho. Tango, Oscar Golf Kilo, 3 milhas oeste de Duna, resta uma navegação na proa de Duna. Autorizado a para 2 mil pés, o ajuste na 014. Proa de Duna, 2 mil pés no 014, Oscar Golf Kilo. Pista 10. Sim, chega para o Serra. Centro 1190, avistado, pouso autorizado no 0, vento 120 graus no 09. Livre pouso, pistão no 0, centro 1190. Pouso 2591, escuta. Escuta, deixa em prazo. Quanto tinha que ser um pouquinho mais à frente? Já baixou, só mais um pouco. Ok, obrigada. Acho que a Mike Delta seu salvo foi aos 4,5, estacionando a frequência de 7,4. A todos, Serra Vitor 368, 63. Desvio esquerda, devido à formação, o 9 de Galata. Lima, é, já renovou meu Charlie Lima, Carlos Lourenço, a 1 número 10, via corretora Chero. Só um minutinho, Copa do 3 de Juliette, lá dei. Sentinel 143, será coordenado balizador na gate 03. Obrigado. Sentinel 064, após o descer critério. Passamos Serra Vitor 366, estabilizada, aproximação final. É Renato, cabeceira 10, gol no 645. Gol no 645, chame torre na frequência 198.95. Gol no 198.95, gol no 645, bom dia. Serra Nova, Charlie Lima, conforme rota, plano de voo, a 1.010. Decola na pista no 7, primeira curva à direita, ingressa a corredora Xé, 0160, cena no transponder, o controle 120, decimal 8. Quilo no México, Torre. Assista, filho. Consegue manter a presente velocidade até mais próximo da cabeceira, evitando reduções? Confia. Apenas por gentileza no cheque rádio, um forte chiado, recebendo 3/3 e confirma autonomia, por gentileza. Ok, conforme. Roda o WhatsApp. 3190, sou o 48, liberando 219. 219, obrigado. 8905, bom dia. Se tiver estacionamento, azul 4306 no box 6. 4206-0830-Finatex. 3190. Solo Botar 3190. 3190, livrou, autorizado Alfa, reportagem da Juliette. Alfa da Juliette. Controle Salvador, Alfa Tarde, o Eco Papa Serra. A Papapá é com a Papacerra, contato radar na decolagem, mantenha o rosto de decolagem até 3 mil pés, após curva esquerda, direto Cuca. Após 3 mil pés, curva esquerda, direto Cuca, é com a Papacerra. Azul 2639, após Serra Vitor, 3639, Hernandes. Azul 2639, autorizado, o destino é 014. 014, autorizado, Hernandes. Boa, sobre o quilo, mantém a presença do Fred até o Indy Terra. Mantém o Oscar Quilo. Uma 030, ingresso Patiuno, posição 05. Livre o ingresso Patiuno para 05 na segunda tela. Até daqui a pouquinho, obrigado. Tango, Lima, Quilo, que foi possível. Pena Cruz para São Salvador, ele tem 10 e 0156 no transponder na Cruz de Paris. Batango Lima, que eu prossiga via corredores, o nome 1510. Boa de São Salvador, ano 014, reporte ingressando no corredor Interlagos. Reportamento. Via. Tango Vitor em Juliette, prossiga. Critério, chama o táxi. A 8. 3-0-0-2-8-2, obrigado. Concentramos o P.O.B. por gentileza, 1-1-6. 1-1-3. autorizado ao táxi. Atenção, aeronave da TAM, está ingressando no Bate 1 para o 2005. Vai se aproximar com cautela, após a mesma liberar até o ponto de espera, está autorizado. Onde chamar a torre, 1895, o ajuste 1094 e é o número 3. Mantenha a posição devido a ponto de espera congestionado, ok? Assim que precisa será utilizado, puxa. Ok, ali mantém cabeceira no 7, tá batendo o vetor em Juliette. Oi, Papatango Alfa Golf Kilo. Papatango Alfa Golf Kilo, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Para informação, tráfego é, base da TAM, alinhando preparando-se para a rolagem. Ok, estamos 4 milhas afastado, Alfa Golf Kilo. O nome é 45, o seu salão 52, do barra direito, no 2019. 309, boa. 3677, a linha decola, 120 graus, 101. Decola 10, 3677. Gente, mantenha a posição, Papatango Vitor, Índia Juliette. Salvador, boa tarde, gol 645, Livrona, Eco, Pepo. Gol 645, Alfa, vai reportar isso pra Juliette. Alfa, reporta Juliette antes, gol 645. 1-0. Gente, eu vou 2639, continua a aproximação, número 2 pro pouso, aguarda a pista livre. Aguarda. Tango Oscar Golf Kilo, ajuste na 04, vento 120 graus, 122, pouso autorizado. Ok, 1,5 milha passada, autorizado o pouso, Oscar Golf Kilo. Decorado 54, 120, décima 8. Graças. Corredor Interlagos. Informo ingressando corredor Interlagos. Quebec, Quebec Kilo, ajuste altímetro 1014. Quebec Kilo. Kilo Serra Lima. Mais quantos minutos para a modificação do plano de voo? Modificado zona 954, Kilo Serra Lima. Seu tráfego informá-lo, após 4 mil pés descido a seu critério, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, coordenação local. Confirma o estimado de pouso? Gol no 645. Gol no 645, autorizado, ingresso Patio 1, a posição 02. Patio 1 para o 02, gol no 645. Solo, papai pegou de gostinho, entrou na Delta, então Patio 3. Autorizado, Alfa Kilo, Pati 3, 70 finalizador, prevista provavelmente é 7, né? Acima vivo, último lá. Rio é saída árvore. Gente, bora 360, via 3677. 0 graus, 101. E depois o pista, 10 azul, 2639. Utilizando o táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera pista no 0, chama a torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste de altímetro no 0-1-4, então o tráfego da Gol ingressando no 0-2, senão vai ter sido provavelmente. Vitorina Juliette, mil pés, regra de voo visual, corredor Axé, escuta o controle, informe através do farol da barra. Possibilidade do 2500 para o Júlio, senhor. 7, autorizado 2520 PET. Para isso deverá voar direto destino Serra Charlie Lima. Valeu, categoria. Nós estamos na prospecta aqui, muito grato. Passará de pequeno. Vamos. O Lima Kilo X-Ray está de novo. Lima Kilo X-Ray. Mantém o corredor, chama agora todo em Salvador na frequência 118, ao 95. X-Ray. Pensamento para nós zero, ok? Então vai realizar o fecho, então a gente vai aguardar um pouquinho no patch 3 para evitar o congestionamento do patch 1. Ok, sim, estou pegando o congestionamento e aguardando aí o patch 1 e 2, tá? Quando o árvore está 3677? 3677 autorizado, vai left. Sim, direto e left até 3677. Azul 2639, fala 58, Liberão 219. Libera 219, Azul 2639. Salvador, muito boa, o Azul 2639 livrou. Azul 2639, autorizado Alfa, reportagem da Juliette. Alfa e vai reportando da Juliette, o Azul 2639. Se mantém. Azul 2591, decorado 59120 desse número. 08. Correção 3677, com um pequeno desvio à direita na PRO 290 por 10 milhas após voar o TV. Sete, está livre de desvios, não tem condições de voar leva após os desvios. Ah, positivo, tem condições. Após desvios, eleva 3677. Sete. Sim, o pátio está de pouso? Pátio está mata. Change. Poderá descer só o backtrack em seguida ou deverá fazer um pouso mais alongado? Se fizer um pouso curto, a gente vai dando. Ah, sim, Matheus. 8, azul 2639. Azul 2712, se você ataque, se eu ver 72, autonomia 2, azul 2720, eu quero na retícula. Ô Tony, poderia acionar um, pedir um apoio para o Lima Kilo X6 e para o Juliette Quebec, aquilo que está vindo aí atrás? Para entrar essa, por favor? Uma viatura, é isso? É uma viatura para levar os passageiros à estação. Quantos? Ah, 7 pessoas. Ok, sim. Tá. Após ela, a gente considera uma pergunta no outro, 1917-12. Repetição a 0, 1, 1 0 grau, 0 no 9 9. E iniciando 4206. Motor é uma parceira. Juliette, Quebec, Hill, reporta na vertical de César. Aqui na Salvador, boa, 6201. Oxe, 6201 ali, mantém. Afirmo. sem motivo. Devido a alguma plane na aeronave, comandante, é que pode passar. Salva-se, Tango Bravo Eco, após conforme. Decolada 1-0, curva direita, saída da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5-1-4-1, controle Salvador, 1-2-0-8. Afirma, 3-6-2-0, autorizado para Guarulhos, via Resolu 1-0 até Tango Bravo Eco. Decolada dessa, curva direita na saída da El, Leda Motiva. 5-1-4-1, transponder 208, é o controle. O 61, confirmando 6-2-5-9. Reta chama 2-5-9, portão 3, chame pronto. Não tem condições, informa o controle. Está livre de desvios, informe para o regresso. Victorino e Juliette. Controle, boa tarde, Azul 4206. Azul 4276, contato radar na decolagem, sobre manter o nível de voo 350, via saída PUCA. 350 PUCA. É 3677, chama agora o C3, Recife na frequência 126.0, alterno 28.8. Ciente da 3677. É 201, decolagem autorizada, 190 graus, 099. Continua a decolagem da 190, que nem entra. Gente, ali mantém, ZB7, 12. Decolada 04, chame o controle salvador 1208, bom voo. 08, boa, né? 01. Tapatango, Juliette, Quebec, Kilo, avistado, pouso autorizado na 7. Vento 1-0 graus, 099. Após o Trabata? Positivo. Ok, sim, pouso autorizado. Quebec. 360, eu passaria a Zeta com referência 601. Azul 2712, decolagem autorizada para Azul 02, 0 grau 0. Controle Azul 2591. Controle Salvador, prossiga. Seria boa Raíra da presente? O Azul 2591 mantém a altura da posição coral. Subindo o nível no 60, aguarde. Estamos até aguardando, 2591. Como a passagem executa o procedimento RNAV pista na zero? É negativo, senhor, mas se for possível, com observação, com preceito de treinamento, é poderíamos fazer. Desculpa, Serra. Deterioração para final procedimento NDB Zulu, Eco da Serra. Foi entendido pelo controle que o Lação e nem a aeronave estão homologados para o procedimento RNAV. Então, sou curva esquerda na proa 245. Limite desta proa é a QD Mike 1020 do NDB Simbra. Caso fale comunicação, irá curva esquerda na proa da posição 2 e termine completar o procedimento NDB Zulu, pista no zero. Afirmativa, aeronave e tripulação não homologada. Julgamos que em condições de nós poderíamos fazer só para efeito. Mais esquerda, 245, alimentado a magnética 210 de cima. 220 de cima. Afirma. Salvador 2712. Azul 2712, contato radar, nada colagem, sube e mantém o nível de voo 170 via Telha Conde. Para 170 via Conde, o 2712. Azul 4206, conforme instrução do Centro Recife, voo Aracaju. Aracaju 4206. 781 da Azul, ciente da Quebec, autorização, vitória da conquista, 160, por favor. Tarde, Azul 2781, confirma o horário do plano? Aos pontos pressa. Se ainda não temos o plano do sistema, aguarde a autorização, Azul 2781. Certo, eu vou tomar sua escuta aqui, 2781, graças. Papá, o meu foco para tirar na torcida. Lima Alfa 19 Serra. Alfa Serra 507, mantenha sem regras de voo visual a 500 pés, ajuste o altímetro no 014, autorizado somente na Baía de Todos os Santos e prosseguir para o corredor Axé. Vamos passar através de Fora da Bar, Papá, o meu Foxtrot Lima. Paulo, reporte na Lima para prosseguir, autorizado. Até a Lima, Alfa. O 4206 chama agora o Centro Recife na frequência 1-2085, alterno 1-2545. Ok, agora com o Recife 2085, 1-2545, obrigado, boa semana. Lima Mike Quebec, na Quebec chama a torre 10895, boa tarde. Runa 966, acendo edificação via chegada a Mares, desse manter o 050, ajuste o altímetro 1014. É com o Papai Serra, curva esquerda na proa 1970, novo limite, que demais com 1005. Perdão, 1970, orientado 120, mas é com o Papai Serra. Gente, tudo agora se cruzar a pista 17, preciso até o 45. Boa tarde, Papá Romeu, Papá Vitor Índia, para Serra Bravo, Romeu Foxtrot, aeroporto de Recife, aprovado nível 4, 1-0, via Upper Zulu 1-7. Decola da pista 1-7 após decolagem curva esquerda. Saída Cuca, Jamo, Aracaju. Aciona transponder 5147. Controle Salvador 120 decimal 8. Então, modifica da 10 com a curva esquerda. Permanece subida Cuca, Jamo, Aracaju. Anel 201, chama agora Centro Recife na frequência 1251, alterna 123, decimal 8. 251, 232, 201. A Serra Décima tem 2000 pés, ajuste o metro 904 para interceptar. Mantendo no Bezulu, curva esquerda na proa 145, chão estabilizado. Como faço sempre a esquerda, reportará de Valerio, Fabrício, estou em meu pé. Piado para o meu próprio Vitor Índia, livre o acionamento para o táxi, chama a torre 198, decimal 95, ajuste de altímetro 1014. Para o acionamento, chama a torre 198, decimal 95, Papá Vitor Índia. Feita por voo, servito 366 para salto por segmento em nave, pista 1-0. O horário do plano ou da notificação, Gilete Cabequilo? Só um Mano, volta no Jéssica Bequilo, é para Veracruz, no meu país. Do Veracruz, Veracruz corrigindo. Jéssica Bequilo, Serra Nova, Vitor Romeu, mil pés, decola da 1-7, curva à direita, saída corredor Axé, após caixa pregos, aciona 0134, controle Salvador, 120, decimal 8, torre opera em 118, decimal 95. Correto, volta no Jéssica Bequilo, altímetro 1014, liberacionar para o táxi, chama 2-108-95, pessoas a bordo? Estabilizado. Fala, Serra, completado procedimento MDB Zulu, chama agora a Torre Salvador, na frequência 118, decimal 95. Torre 108-95, vai para a Serra, graças. Confirme, Papá Romeu Kilo Sierra Lima. Papá Sierra Nacional, Torre Salvador, Papá Sierra. Localize em relação ao VR Salvador. E após o externo, a base pela direita e pouso na 17. Chama para o cancelamento. Papá Sierra para o cancelamento. Mantenha a posição, direto que vai aqui. Serra Lima, Zona 3, Ponda 0223, e a aeronave homologada instrumento, o instrumento. Quando modificada, 1-7, curva esquerda, base pela direita, pista 1-7, reporte na final. Serra, reportará na final 1-7. Está chegada. Corrijo. Vou em posição Mari para interceptar a chegada da Mari. Como enquanto no portão descida, o Kilo Sierra Lima. O 591 solicita diretamente ao controle de aeronaves na frequência 120 decimal 1 no serviço de aeronaves. Passou para o Tuaçu, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima, chama agora a Torre Salvador, na frequência 198.95. 1896, seu comandante, pode mandar. Lula 966, entra para 2500, pede ajuste, altímetro 0014. Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima, presente, autorizado cruzamento da final da 1028, reporte... Levando o eixo 1028. Afirmativo, meu comandante. A inspeção é pouso direto no pátio 5 do PTA, ser autorizado. Romeu Foxtrot Lima, reporte para o Itapuã. Passou, reporte geral. Itapuã Serra, gerando base para a final do 97, baixado travado. Itapuã Serra, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista 17, vento 1-10 graus, 089. Itapuã Serra. Itapuã, Romeu Foxtrot Lima. Após Leita, se após direto Porto Seguro, aciona transponder 5144, controle 120.8. Autorizado para Vitória no 360, decolando da 10, pela direita da El Leita Bravo, vai Porto Seguro na Upper Zulu 44, aciona 5144, controle 208, voo no 645. Batista, 17, reporte visual. Afirmativo, está visual com o King na final do ano 7, aí para pouso no 45, sem interferir com o pouso da vez. Boa tarde, informação Romeu para Brasília, copia 360. Boa tarde, pronto, copia até 3283. 3283, Brasília aprovado, nível 3620, via Perzulono 7. Colada 1-0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Aciona transponder 5157, controle 120.8. Autorizado Brasília, nível 360, decola pista 1-0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Então, via Perzulu 1-7, transponder 5-1-5-7, controle 1-2-0, decimal 8-3-2-8-3. É a Copa Serra, afirmo, solo para os 2-1, autorizado o backtrack, táxi à pista, atento ao Charlie 182 na taxi Romeu, reporte ele já na pista. Pronto, cover. Pronto, chega na sua escuta. 2781 para Serra Bravo, Quebec Victor, Vitória da Conquista, aprovado nível 1-6-12-0. Prossegue direto Elefa, após Elefa direto Opilor, Oscar Papá Lima, Oscar Romeu, Opilor, após direto Conquista. Decola da 1-0 com curva à direita após decolagem na saída Arbor, transição Elefa. Aciona 5-1-6-12-0, controle 1-2-0, decimal 8. autorizado, ingresso, reposta NL pronto, cabeceira.